Na noite de ontem, por volta das 20 horas e 17 minutos, policiais militares da Rocan deram entrada com um procedimento de prisão de uma mulher e apreensão de duas armas de fogo, uma pequena quantidade de cocaína e uma soma em dinheiro que ultrapassou o valor de R$ 5.500. Uma denúncia anônima dava conta de que uma residência na rua Crisântemos, no bairro Jardim Elisa, era ponto de encontro de praticantes de crimes e que no local deveria haver armas e também entorpecentes. Os policiais militares solicitaram à proprietária do imóvel permissão para uma revista minuciosa. Esta franqueou a entrada dos militares na residência. Porém, seu esposo permaneceu sentado à mesa da cozinha o tempo todo com os cotovelos sobre a referida mesa. Durante as buscas, acompanhada pela dona do imóvel, a equipe policial localizou apenas uma pequena porção de maconha. Porém, depois de 40 minutos de busca, quando os policiais já estavam desistindo, decidiram solicitar ao morador que levantasse do local onde estava sentado para uma revista minuciosa. Um dos policiais decidiu, então, deitar embaixo da mesa. E foi aí que ele descobriu um compartimento secreto. Na verdade, dois compartimentos secretos acessados apenas quando se retirava o tampo da mesa. Bastante pesado. No local, cada um dos compartimentos guardava uma pistola calibre 9mm, munições do mesmo calibre e um invólucro de cocaína, pesando aproximadamente 53 gramas. No local também estava escondido um valor de R$ 5.500, o que, segundo a proprietária do imóvel, era resultado do penhor de joias na Caixa Econômica Federal. Fato esse comprovado pelos valores ainda portarem a etiqueta do banco e a data de ontem. Mesmo assim, ela, o dinheiro, as armas e a cocaína foram apresentadas ao delegado de plantão na 6ª SDP, para as providências cabíveis. A polícia sabe que a droga, as armas e o dinheiro pertencem a um adolescente, que, segundo informações, seria filho da mulher que foi presa. Porém, ela não assumiu esta versão dos fatos e acabou sendo autuada em flagrante pelo delegado de plantão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.